Esse é uma forma de reparar o dano causado às pessoas que foram morar tão longe e demorou tanto para chegar os aparelhos públicos ali. É possível. É possível fechar torneiras de corrupção que é espalhada pela prefeitura e ter dinheiro para fazer coisas que são importantes. Dá mais qualidade de vida para a pessoa. É possível, sem essa história, não é possível construir casas em vazios urbanos porque essas casas são mais caras. O prefeito pode fazer uma revisão do plano diretor, pode ter um plano de desapropriação, pode subsidiar, por que não? A mistura de renda e de cultura nas cidades, ela provoca equilíbrio saudável no preço do solo e no convívio social. Eu estou falando sobre isso, claro, porque todos os outros problemas de saúde, de educação, de assistência social, né, de amparo a essa juventude na periferia, ela é sequência dessa tragédia urbanística que nós somos vítima ao longo de tantas décadas. E eu percebi uma coisa, e é a primeira vez que vou falar isso publicamente. Quem defende a ocupação de vazios urbanos, quem defende tarifa zero, pode ter certeza que foi eleito sem essas amarras. E são poucos os prefeitos que foram eleitos sem amarras nas estruturas financeiras da cidade. E isso não é pouco. Isso coloca o senhor numa condição diferenciada para governar essa cidade. Zerar o jogo. E jamais permitir que secretário ou autoridade pública nomeada pelo prefeito se comporte como empregado de empresa, seja consultora, seja de ônibus, seja qualquer uma delas, seja terceirizadas. Eles são empregados nossos. Nós pagamos pelo serviço. E mais ainda, senhor prefeito, e se alguém estiver comportando como empregado, logo ele pode querer ser sócio. E aí, onde a linha tênue do negócio saudável, do negócio escuso, ele tem que ser combatido imediatamente. Nós temos diferenças políticas e ideológicas, dentro do prefeito. Todo mundo sabe que no segundo turno eu anulei o voto. Mas quando me perguntavam sobre um e outro, sobre o outro vocês sabem porque gravei muito dessa tribuna falando que eu penso que foi o candidato que enfrentou o segundo. E sobre o fato, eu não conheço ele politicamente. Eu conheci como comandante do coronel da polícia, que sempre foi muito correto. É isso que eu falo. O senhor vai anular o voto? Vamos lá, o direito que eu tenho, a democracia permite. Nós somos em espectros antagônicos políticos, hoje é o direito que me reserva. Mas isso que eu tenho para falar sobre a experiência que eu tive com os dois. De uma experiência de 8 anos no parlamento e de alguns momentos foram como comandante da polícia. E sinceramente, prefeito Fábio, eu torço muito para que o senhor faça um excelente governo. Que o senhor não tenha dúvida qual é o seu lado. Ser prefeito é administrar conflitos. É o tempo inteiro administrar conflitos, porque a cidade tem disputa o tempo inteiro. Mas eu quero que o senhor nunca se esqueça de qual é a tua origem e teu lado. São para aqueles que mais precisam que nós devemos governar. O senhor vai enfrentar muito problema. Falar, o problema da saúde não é o problema da saúde, é enfrentar a indústria da doença. A indústria da doença é poderosa. É ela que não deixa o sistema de saúde funcionar como deveria. Eu tenho certeza que o senhor vai enfrentar. Tenho certeza que o senhor vai ter um plano de reforma das escolas municipais. Eu tenho certeza que o senhor vai citar os servidores e os professores, que esse foi o pacto que o senhor fez que ajudou a elevar o nível do debate da cidade. Assim como fez o ex-prefeito Valdomiro, como fez aqui com o ex-vereador Marco Rio, na disputa. Nós tivemos uma boa disputa. A gente tem uma mania, e é ruim isso, a gente tem que combater, sempre levar o pessimismo e achar que a nossa democracia, ela é um horror, ela não funciona, ela é frágil. Ela é complicada o tempo inteiro, ela é disputada o tempo inteiro, mas ela existe. Ela é viva no Brasil. E o debate foi elevado, nós tivemos um debate, né? Os debates frontais, eles muitas vezes escambam para baixaria. Mas o debate público, programático na cidade, ele foi bem feito. Ele tratou de temas que há muito tempo não se tratava. E eu torço muito e vou trabalhar sempre que necessário aqui nessa casa, fora da casa, para que os pontos que o senhor apontou, especialmente o combate à segregação social, à segregação territorial, a tarifa subsidiada, a tarifa zero, o transporte, que dá acesso às pessoas, para que todo mundo tenha acesso a tudo, é uma coisa importante, vai ser fundamental. O senhor precisa ter o controle do plano de mobilidade, linha de horários e passageiros. Essa cidade virou uma piada do ponto de vista dessas relações. A gente paga o subsídio e não tem o controle. Lá vai ser, mas tem nada. Tem nada. A gente não tem controle sobre o que a gente paga para a empresa de ônibus. Isso é muito sério. E eu estou falando sobre isso, isso impacta a vida das pessoas. Isso melhora a qualidade de vida, isso aumenta a renda das pessoas e é fundamental. Então eu observo o senhor prefeito desejando mais do que sorte. A gente precisa conhecer as forças ocultas que disputam essa cidade, politizar, combater o analfabetismo urbanístico. O senhor deve manter diálogo permanente com a população. Porque é possível fazer muita coisa. Vai ter resistência, vai ter, mas é possível. Principalmente se eu tiver a população ao seu lado, e vai ter, com certeza, nesses pontos fundamentais. Muito bem, então. Agora em Rio Preto, 12:20 na cidade. Como eu disse, teremos um programa um pouquinho diferenciado no dia de hoje. São falas longas, né? Tivemos aí a primeira do vereador João Paulo Rilo. Depois teremos, após intervalo, nos próximos três blocos, trechos daí das falas do prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, após a sua posse, que aconteceu na Câmara Municipal de Rio Preto. Então nós teremos também as falas aí do Coronel Fábio após o intervalo. A gente vai até reduzir um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui. Foi errado, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente, só para a gente matar essa questão relacionada à Câmara de Rio Preto. Nós vamos trazer aí as falas do Coronel, do prefeito Fábio Cândido, mas só para a gente complementar, ontem tivemos a posse dos vereadores, né? E na sequência tivemos também, a gente não pôde, a gente acabou não acompanhando a eleição da mesa diretora, porque a gente subiu lá pro nono andar para acompanhar a posse dos secretários, mas os vereadores permaneceram por lá, os 23 empossados, e aconteceu a eleição da nova mesa diretora. Nós vamos tentar até um bate-papo com o novo presidente da Câmara para trazer no programa de amanhã. E nós tivemos aí a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que tem agora como presidente um novato, o vereador Luciano Julião, do PL, assume pelos próximos 2 anos como presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Seu vice será o vereador Paulo Paulera, do PP, tendo também como primeiro secretário, temos ainda na mesa diretores outros 2 novatos, que estão aí no seu primeiro mandato, tendo como primeiro secretário o vereador Abner Tofanelli, do PSB, segundo secretário, o vereador Jonathan Santos, pastor Jonathan Santos, do Republicanos, e terceira secretária, a vereadora Márcia Caldas, do PL, tá bom? E lembrando, né, que foram empossados também todos os 23 vereadores, vereador João Paulo Rilo, do PSOL, vereador Júnior, do União Brasil, Felipe Alcala, do PL, Alexandre Montenegro, do PL, também Renato Pupo, do Avante, pastor Odélio Chaves, do Podemos, o Celso Luiz Peixão, do MDB, Cabo Júlio Donizete, do PSD, Bruno Marinho, do PRD, Bruno Moura, do PRD, Jorge Menezes, do PSD, Pedro Roberto, do Republicanos, Anderson Branco, do Novo, Jean Dornelas, do MDB, professor Tadeu, do União Brasil, Rocine Diniz, do MDB, Kleber Kizumba, do PL, e Alex de Carvalho, do PSB, além, claro, dos 5 vereadores que estão compondo a nova mesa diretora da Câmara de Rio Preto. Nós vamos... Eu vou até pular esse bloco aqui de intervalo, porque o mais importante é a informação. Vamos tocar o barco agora em Rio Preto, 12:24. Além da posse dos vereadores, foi dado posse ao prefeito, novo prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, e o seu vice, Fábio Marcondes, ambos do PL. Após a posse, o prefeito, agora prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido usou a tribuna. Nós vamos trazer o primeiro trecho dessa fala do Fábio Cândido, como, já como prefeito de São José do Rio Preto. Acompanhe. Quem diria? Quem diria que o coronel Fábio Cândido seria o prefeito de São José do Rio Preto? Há um ano atrás, um pouco mais de um ano, certamente essa possibilidade, se a gente perguntasse para a classe política aqui de Rio Preto, era quase inexistente, né, Rodrigo? Mas Deus diz assim, caros amigos, amigas, pretenses, autoridades presentes, já nominadas pelo cerimonial. Portanto, inicialmente, é a Deus que eu tenho que agradecer. Sou filho de Rio Preto, como já foi dito aqui, nascido aqui no Hospital Santa Helena, na Vila Siribaldi. Cresci em São José do Rio Preto, me casei em São José do Rio Preto, com agora a primeira dama e presidente do Fundo Social, Josiane Cândido. Já aproveito, Jô, para te agradecer por toda a estrutura que você me deu nesse período, por até pedir perdão pelo sofrimento que eu fiz você passar em razão de ataques que nós sofremos nesse período da campanha, que mais do que acirrada, foi uma campanha, na minha ótica, na minha humilde ótica, até desleal. Mas você superou, tanto você quanto a Dani, o Fábio Marcones, que esteve ombreado comigo nessa batalha em todos os momentos, e juntos nós superamos todas essas dificuldades. Não é fácil nesse momento, pessoa simples que sou, está aqui presente os meus pais, Cláudio Cândido. Obrigado, meu pai, pelo esforço de estar aqui. Eu sei que o esforço é muito grande. A saúde já um pouco debilitada, mas com muito esforço esteve aqui me mostrando a garra que ele sempre demonstrou ao longo da minha vida. Minha mãe, aqui presente também, a dona Dá, que me ensinou a caridade, que me ensinou fazer o bem pelas pessoas. E como o vereador João Paulo, que preside de forma tão brilhante essa sessão, você disse, eu jamais vou esquecer desses valores que meu pai, o seu Cláudio e a dona Daíra me ensinaram. Uma família simples, mas muito sólida em termos de princípios e valores. E ao ver meu pai e minha mãe aqui, eu me lembro de um evento aqui nessa casa do povo, a Câmara de Vereadores de Rio Preto, onde eu estive por várias vezes como comandante da Polícia Militar, recebi algumas honrarias, mas eu me lembro de um fato, em 1984, caros amigos, que o então prefeito Manuel Antunes me homenageou aqui nesse plenário, por ser vereador João Paulo, o melhor aluno do Amir Onze Chaleco. E nesse momento, com a tenra idade que hoje meu filho tem, o Otávio que está ali, espiando por trás das câmeras, aliás é mais político do que eu, como eu tenho dito, com 12 anos, com a idade do meu filho, eu entendi a importância da dedicação, do estudo, de uma família sólida e de um pai extremamente exigente, como era meu pai. Até se dizia muito isso, né, na minha família, nos vizinhos. Né, meu pai tinha o costume de exigir que a gente estudasse em um determinado horário do dia. Né? Eu lembro que era das 14 às 16, depois das aulas da manhã. E muita gente falava, olha, essa exigência é muito pesada. Mas naquele dia, quando o Armando Antunes me disse, me entregando o título, que se eu continuasse sendo aquele menino dedicado, eu iria muito longe. E hoje eu estou aqui tomando posse como prefeito de Santana do Rio Preto. Então me veio essa memória, desculpe pela digressão até longa, mas vale a pena sim, como eu disse, confiar em Deus, ser cristão, cultivar os valores da família, da pátria, da liberdade, são valores sim conservadores, porque por meio desses valores a gente pode alcançar realmente os nossos objetivos. Veja o meu irmão que está ao lado ali, o Coronel Cândido, uma luz na minha vida também, foi comandante aqui do Corpo de Bombeiros, e sempre me ajudando, né, nas orientações, e é uma referência para a minha família, também para toda a comunidade de São José do Rio Preto. Meus outros parentes, minha tia e segunda mãe, tia Demércia, tia Lourdes, meu tio Getúlio, enfim, todos os meus familiares, eu faço aqui uma reverência especial, porque nós sofremos juntos nesse período, e aqui eu peço a licença das autoridades presentes para fazer esse registro. Leonícia, Karina, Maria Clara, a Patrícia, que veio dos Estados Unidos para prestigiar esse evento, a Lu, a Ashley, enfim, esses são os parentes que o cerimonial me permitiu, né, trazer aqui nessa data. A gente queria trazer muito mais. E continuando aqui na minha singela digressão, dizer que não foi fácil chegar até aqui. Uma campanha que a gente não pode se esquecer, campanha mais acirrada da história da nossa cidade, talvez da história do nosso estado, uma campanha desleal, uma campanha onde, de um lado, nós tínhamos um candidato com um objetivo único e exclusivo, não de se promover, mas de desconstruir as outras candidaturas. E aqui, João Paulo, eu faço um registro, porque nessa casa, neste momento, nós temos dois grandes políticos que travaram uma luta leal pela democracia e pelas eleições. O seu pai está aqui presente, e o deputado Rodomiro Lopes, que travaram conosco, sim, debates de ideias, mas de forma respeitosa, de forma até às vezes acalorada, mas dentro de um limite ético aceitável. Enquanto, do outro lado, nós tivemos um candidato, como disse, condenado pela justiça, que nem deveria ter sido condenado. Na minha ótica, é uma vergonha para o estado de São Paulo. Portanto, sem ter a máquina nas mãos, com muito menos recursos, com muito menos apoio, nós superamos todos esses obstáculos, mostrando para as pessoas que é possível, sim, fazer política com ética, com transparência e, acima de tudo, com integridade, que foi o lema da nossa campanha. A população de Rio Preto entendeu que esses princípios e valores são muito mais importantes do que qualquer outro verniz de uma política, não digo antiga, porque aqui nós temos bons antigos políticos, mas uma política famigerada pela população, que se utiliza de meios nada republicanos nas disputas eleitorais. Portanto, nós superamos tudo isso e aqui estamos hoje tomando posse como prefeito municipal, quando muitos esperavam que aqui, nesse púlpito, estivesse um outro político. Nós vencemos. E essa vitória eu quero compartilhar com todas as instituições aqui de Rio Preto, com todas as autoridades, mas, acima de tudo, com a população de Rio Preto, que nos colocou nesse degrau mais alto do Executivo municipal. E vejam que até hoje, passada a eleição, primeiro turno, segundo turno, a difamação, e aqui nós temos um representante do judiciário, o doutor Paulo Romero, que entende muito bem do que eu estou falando, que é o ato em que a justiça eleitoral concretiza a eleição dizendo quem são os eleitos, e mesmo assim, esse famigerado grupo político tenta a todo momento desqualificar a família, a nossa eleição a prefeito de São José do Rio Preto. Muito bem, então, agora em Rio Preto, 12:35, pessoal. Para você que está acompanhando agora o programa, ontem nós tivemos aí a posse do novo prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, também aí dos 23 vereadores, eleição da mesa diretora da Câmara, o vereador Julião agora é o novo presidente da Câmara, e a gente vai trazer ainda no programa de hoje os outros trechos do discurso do prefeito Fábio Cândido, prefeito de São José do Rio Preto. Nós vamos agora um intervalo rapidinho, mas a gente vai ser rapidinho mesmo, só com o prefixo a gente já volta para a gente trazer mais um trecho da fala do prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido. Você sintoniza ZYM910, canal 285, emissora da Associação Comunitária São José, integrando comunidades. São José do Rio Preto, São Paulo. 104,9. Você está ouvindo o Jornal do Trabalhador. Apresentação, Sérgio Sampaio. Espaço Aberto FM. Muito bem, como prometido, rapidinho, pai bola, vamos trazer agora o segundo trecho do discurso feito pelo prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, ontem, após a sua posse, que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Rio Preto. Acompanhe mais um trecho aqui no JT, nesta quinta-feira. Portanto, caros senhores e senhoras, amigos, prestem muita atenção sobre o que vai acontecer durante o nosso mandato. Não será fácil, Fábio. Nós já verificamos que de um certo ou outro grupo político, o que se quer é o poder pelo poder. É o poder que não é o poder que nós queremos ter, porque o poder que nós queremos ter, ele é derivado da vontade da população. Quando as pessoas querem se apoderar de um determinado cargo político com essa voracidade, certamente não é para fazer o melhor pelas pessoas. Portanto, eu peço essa reflexão porque a nossa luta não acabou. A nossa luta está apenas começando pela população de Rio Preto. E aqueles que não têm espírito público de servir, como nós temos, aliás, como servi, Coronel Márcio, por 36 anos e meio, por meio da Polícia Militar, nós temos que extirpar do mundo político, porque não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de políticos que têm espírito de servir a população e não de se servir da população. Portanto, eu estou aqui emocionado, mas muito honrado por estar absolutamente consciente das minhas obrigações enquanto prefeito dessa cidade tão importante do estado de São Paulo. E tudo aquilo, vereador que preside essa sessão, João Paulo Rio, todas as nossas promessas de campanha, nós vamos perseguir para que elas sejam efetivamente concretizadas. E para isso, eu aproveitando e já cumprimentando aqui essa Câmara Municipal, os senhores vereadores que também democraticamente foram eleitos, é que eu peço que nós façamos um pacto por São José do Rio Preto. Que nós façamos, dentro das esferas de atribuição do Executivo e do Legislativo Municipal, esse pacto em busca daquilo que é melhor para as pessoas, para aqueles que mais precisam. Senhores vereadores, eu faço um compromisso com os senhores de que nós não encaminharemos nenhum projeto de lei para essa Casa Legislativa que não seja algo positivo para as pessoas. E é por isso que eu peço esse apoio e que nós façamos esse pacto, porque as coisas não estão bem em São José do Rio Preto. Nós temos um ex-prefeito que, de forma até leviana, coloca para a imprensa, coloca para a população de Rio Preto, que Rio Preto está mil maravilhas, né? Nós não temos problemas, que a saúde vai bem, que as praças estão todas conservadas, que o transporte público é maravilhoso, não se demora 4 horas para ir do bairro periférico para a região central de Rio Preto, que a educação excepcional, mesmo tendo a pior nota no índice de desenvolvimento da educação básica da história de Rio Preto. Digo aos senhores, nós amamos Rio Preto, e por amar Rio Preto, a gente quer dizer que Rio Preto está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós temos muito a fazer, e um dos exemplos que eu cito aqui, para não digredir mais nesse meu singelo discurso, é algo que nós temos um vereador de Rio Preto passando. A vereadora Márcia está internada com dengue. Nós vivemos no atual momento, herdamos a administração anterior, uma epidemia de dengue. Portanto, já estamos fazendo uma força-tarefa para fazer uma limpeza geral na cidade, integrando várias secretarias e, além disso, cuidando dos nossos doentes. Parece que as coisas não vão muito bem assim. Infelizmente, caros vereadores, população de Rio Preto, todos que nos assistem, nós tivemos seríssimas dificuldades no período de transição do governo. Nós só vimos, como eu já relatei para a imprensa, a ponta do iceberg. Infelizmente, as dificuldades foram muito grandes no que se refere à transmissão de informações da gestão anterior para a nossa gestão. E só por aquilo que nós já vimos ano passado, a gente sabe que são muitos problemas para serem resolvidos. Na primeira reunião da transição, isso está registrado, a única coisa que eu pedi para o prefeito anterior foi transparência na transição. Foi isso, Fábio? E, infelizmente, nós não tivemos a transparência necessária para que as coisas caminhassem bem. Parece até que a intenção é exatamente a contrária, que as coisas realmente caminhassem mal no nosso início de governo. Mas isso não vai acontecer. Nós estamos preparados para correr atrás desse prejuízo. Com a confiança que nós temos em Deus, com os senhores vereadores eleitos, com uma Câmara agora renovada de novos talentos e antigos talentos da política, que certamente daqui a pouco estarão entrosados, com um secretariado escolhido a dedo pelos critérios da confiança, da integridade e da qualificação técnica, Fábio. Com a sua ajuda, com a ajuda do nosso vice-prefeito, eu tenho certeza absoluta que em 100 dias Rio Preto já terá uma cara diferente. Esse é o nosso compromisso com a população de São José do Rio Preto. Apesar de todas as dificuldades, apesar de termos apenas 1% do orçamento para investimento, nós vamos conseguir, porque já estamos preparando uma série de ações que que vão permitir com que Rio Preto volte a ser uma cidade pujante, como nós gostaríamos que nunca tivesse deixado de ser. Poderia aqui falar de muitas coisas, poderia falar das tratativas que temos abordado, inclusive com apoio aqui do deputado Mota, que está presente. Obrigado, deputado, pela presença, pelo apoio, deputado Mota, que coordena o Partido Liberal aqui na região, tem nos ajudado muito em Brasília, para que nós possamos trazer os recursos necessários para complementar esse orçamento, né, tão apertado para a nossa gestão. Não poderia deixar de também mencionar nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, o grande mentor, claro, da nossa candidatura, e que insistiu até o último momento que seria possível nós estarmos aqui nesse momento como prefeito e vice-prefeito de Santa Cruz do Preto. E ao deputado Eduardo Bolsonaro, que foi também um grande incentivador da nossa candidatura e que tem nos ajudado perante a bancada paulista, junto com o deputado Mota, para que nós consigamos o aporte de recursos, né, por parte tanto do governo federal quanto do governo, quanto da bancada paulista em termos de emendas parlamentares. Mais uma notícia é que nós hoje vamos criar o primeiro escritório de projetos em Brasília. Já teremos uma pessoa nomeada para fazer os bons projetos, inclusive para trazer recursos a fundo perdido para o nosso município, para atuarmos em determinadas áreas que nós também necessitamos. Enfim, são diversas as medidas que nós estamos adotando para que a gente tenha uma gestão mais profissional, mais voltada à população de Rio Preto, e que certamente vai permitir melhores dias para a nossa cidade. Não quero cansá-los ainda mais no dia 1º do ano. Todos aqui certamente vão querer estar com as suas famílias no almoço de ano novo, mas eu não poderia deixar de complementar essa minha fala. Calma aí, daqui a pouquinho nós vamos trazer o complemento da fala do Coronel Fábio. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos aí para a última parte do programa de hoje e a última parte também do discurso de posse do novo prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido. Já voltamos com estas e também com outras informações aqui no JT. Valorize você também as empresas que apoiam a sua comunidade. Não perca essa oportunidade. Você sabia que com o certificado de formação melhora suas oportunidades de contratação? Então venha fazer cursos com a MG Treinamentos de Catanduva. Aulas teóricas e práticas no setor canavieiro, trator e colhedoras. Cursos para o setor da construção civil e terraplanagem. Retroescavadeira, carregadeira, moto niveladora, escavadeira hidráulica e mini máquinas. A MG Treinamentos tem parcerias com empresas para indicação. Faça agora mesmo sua matrícula com descontos promocionais. 17-997-35-2605. Vagas limitadas. Sucatão Estoril. Compramos alumínios, latinhas, plásticos, cobre, ferro, papelão, PET, óleo de cozinha e metais. Fica na rua Nuno Álvares Pereira, 1570, em frente às quadras do Parque Estoril. Fale com o Andrei no telefone 3216-3895. 3216-3895. Sucatão Estoril. Magazine AgroFest, muito mais que uma simples revista agropecuária. Rodeios, negócios, informação. Anuncie nas páginas da Magazine AgroFest e torne-se destaque na sua região. Mais informações, magazineagrofest.com.br. Valorize a sua empresa apoiando o Espaço Aberto. Não quero placar. Alô, amigos da Rádio Espaço Aberto FM. Aqui é o Matheus Breda Ferreira. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, estou aqui com o programa Time Grande. Notícias, polêmica, jogos da rodada, muita resenha e informação sobre o melhor esporte do planeta, o futebol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha. Alô, galera! Aqui é o Joe Dallas, estamos juntos todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, com o programa Puxando o Trinco da Porteira, na Rádio Espaço Aberto FM 104.9. Esperamos vocês! Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha. Espaço Aberto FM 104,9. Você está ouvindo o Jornal do Trabalhador. Apresentação Sérgio Sampaio. Espaço Aberto FM. Muito bem, agora em Rio Preto, 12:50, faltam 10 minutos para 1 hora da tarde, e eu trago agora o último trecho da fala, do discurso de posse do prefeito Fábio Cândido, prefeito aí de São José do Rio Preto. Acompanhe então aqui no JT. Eu reitero compromisso com a população de Rio Preto de atuar no limite das minhas forças e dentro dos princípios e valores que nós pautamos durante toda a nossa campanha e que foram reconhecidos por mais de 123 mil rio-pretenses que fizeram com que nós tivéssemos a votação mais expressiva da história da nossa cidade. O nosso compromisso de observar os princípios da administração de forma uma acuidade muito grande, questão da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e transparência dos atos, da eficiência da administração e, acima de tudo, da integridade. E é isso que eu já pedi para o secretário se construir, que, como disse aqui o vereador João Paulo Quilo, talvez não. Pela primeira vez na história de Rio Preto, o prefeito eleito conseguiu selecionar os seus secretários. É humanamente possível imaginar, eu que venho de uma instituição militar, que um comandante, e aqui temos outros militares presentes, não possa ou não tenha condições de comandar toda a sua área de governo. Quando a imprensa, às vezes de forma indireta, me acusa de dizer que nós tínhamos prefeiturinhas em São José do Rio Preto, eu reafirmo aqui, nós tínhamos sim prefeiturinhas. Porque quando se imagina que nós temos um candidato com 12 partidos o apoiando, certamente vai ser difícil ele ter ascensão em todas as suas áreas de governo. Portanto, nós fizemos um secretariado, sim, com indicação de muitos dos senhores, inclusive de vereadores, de deputados, de outros profissionais, de segmentos que representam comerciantes da indústria, de todos os segmentos da justiça, do Ministério Público, mas quem sabatinou, escolheu e vai nomear os secretários é o prefeito eleito, agora encostado, Coronel Fábio Cândido. Isso me dá uma liberdade muito grande de fazer o melhor para o nosso município. E por isso, já terminando essa minha fala, dizer que esse pacto por Rio Preto, da minha parte, da nossa parte do executivo, ele vai ser absolutamente obedecido. Muito obrigado a todos. Muito bem, então. Como dissemos, o programa ia ser um programa um pouquinho diferente do normal. Trouxemos aí na íntegra o discurso do prefeito de São José do Rio Preto, o 34º prefeito de São José do Rio Preto, que é o Fábio Cândido. É, alguns trechinhos, depois a gente foi lá para a prefeitura, teve a coletiva, a gente, alguns trechos a gente separou e vai trazer aí durante, possivelmente já no programa de amanhã, mas você pode, se você tiver pressa, essas matérias estão disponíveis lá nas nossas redes sociais, JT Rio Preto no Facebook, no Instagram pessoal do apresentador Sérgio Radialista e também no nosso site, o jornaldotrabalhador.com.br. Subimos agora também uma matéria lá sobre a posse do novo, do 34º prefeito de Rio Preto, tá bom? E para a gente fechar o programa de hoje e mudar um pouquinho de assunto, começamos falando de novo salário mínimo e vamos finalizar o programa de hoje trazendo uma matéria também da Rádio Nacional, falando sobre o Ano do Perdão. 2025 celebra o jubileu nas igrejas católicas no mundo. Vamos trazer uma matéria da Rádio Nacional abordando esse tema para finalizarmos o programa de hoje. O ano de 2025 já começa com a celebração do jubileu nas igrejas católicas de todo o mundo. Celebrado a cada 25 anos, o jubileu é também chamado de Ano Santo e considerado o Ano do Perdão. O tema escolhido pelo Papa Francisco para o jubileu de 2025 é Peregrinos da Esperança. Este momento especial da Igreja Católica, iniciado oficialmente no dia 24 de dezembro de 2024, com o rito de abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, vai durar até o dia 6 de janeiro de 2026. Roma espera receber mais de 30 milhões de peregrinos durante o período, segundo estimativas oficiais do Vaticano. Historicamente, as origens do jubileu estão ligadas ao Antigo Testamento. Embora o primeiro ano santo oficial tenha sido proclamado em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII, que levou uma multidão de 200 mil peregrinos a Roma. A peregrinação aos lugares sagrados é um dos principais sinais do Ano Santo. Segundo a tradição, os fiéis que visitarem as basílicas papais de Roma durante o jubileu podem obter o perdão dos pecados e reconciliação. Integrante da comissão organizadora do jubileu na Arquidiocese de São Paulo, o padre José Roberto de Matos lembra que não é preciso ir a Roma. Os cristãos podem fazer a peregrinação em igrejas indicadas pela Arquidiocese de cada cidade no Brasil. Pároco da Basílica de Santana, na zona norte de São Paulo, Padre Beto, como é conhecido, lembra porque o ano do jubileu é tão especial para os católicos. A expectativa é muito grande por parte de todos os cristãos em todo o mundo. O ano do jubileu é o ano do perdão, o ano da misericórdia. No ano de 2025, e a cada 25 anos, a Igreja nos convida a celebrarmos com alegria este jubileu. Celebrar o jubileu é celebrar a presença de Deus entre nós, esse Deus que é misericordioso, bondoso, rico em perdão e misericórdia. Além da sua paróquia e da Catedral da Sé, mais 10 igrejas na capital paulista estão prontas para receber os peregrinos. Entre os 30 milhões de turistas e peregrinos esperados em Roma em 2025, 250 mil devem ser do Brasil. Um deles será o assistente de mídias sociais Fernando Crepaldi. Aos 28 anos, ele e a companheira Larissa, que vivem em São Paulo, vão em maio ao Vaticano renovar os votos de fé e esperança. O jubileu dessa época tem como tema Peregrinos de Esperança, né? Que é um tema assim, muito propício para essa época do mundo que a gente vive. Né? Num mundo cheio de tanta violência, tanta desesperança no mundo, o Papa então nos chama a gente a se voltar para nós e se voltar para o outro com esperança, né? Esperança de tempos melhores e esperança de um mundo melhor, né? Construído a partir da nossa fé. O Vaticano preparou uma intensa programação para o Ano Santo. Entre os eventos especiais, haverá um encontro internacional e ecumênico pela paz, com representantes de todas as religiões. Há dias específicos para receber peregrinos de diferentes categorias, como doentes, trabalhadores, empresários, crianças e avós, imigrantes e até influencers. O último jubileu ordinário ocorreu no ano 2000, durante o pontificado de João Paulo II. Vale lembrar que os papas podem convocar jubileus extraordinários em períodos diferentes. Em 2015, o Papa Francisco convocou um jubileu com ênfase na misericórdia. O próximo jubileu extraordinário será em 2033 para recordar a crucificação de Cristo. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Curti. Muito Muito bem, então, agradecemos aí ao pessoal da Rádio Nacional, não dá tempo para mais nada, vamos finalizando por aqui o primeiro programa do ano de 2025, mais uma vez agradecendo aí a todos que nos acompanham já nestes 23 anos à frente do programa Jornal do Trabalhador, obrigado pela companhia e que possamos estar juntos durante todo esse ano que está começando agora. Nós vamos finalizando por aqui, desejando a todos e a todas um ótimo início de 2025. Nos reencontramos amanhã, a partir do meio-dia, aqui pelo 104.9 da Espaço Aberto. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau. Termina agora mais um Jornal do Trabalhador. Apresentação, Sérgio Sampaio. Você sintoniza ZYM 910, canal 285. Emissora da Associação Comunitária São José, integrando comunidades. São José do Rio Preto, São Paulo. Você quer ganhar um frango assado do Empório da Carne? Mande seu WhatsApp no número 991557616, 991557616, com seu nome completo e a mensagem: eu quero participar do sorteio do Empório da Carne. Também você pode ligar no 3227-7028, durante o programa Estação Sertaneja, com Fabinho e Zequinha, no ar todo sábado das 15h30 às 18h. O sorteio será no sábado, às 17h30. Nesta semana, teremos dois sorteios de frango. Participe! Valorize você também as empresas que apoiam a sua comunidade. Vidraçaria Fênix. Vidros, espelhos, box em geral, películas jateadas, tampos de mesas, portas automáticas. Faça seu orçamento sem compromisso. Rua Dom Manuel I, 139, no Parque Estoril. Fale com a Margarete no telefone 3216-6990. 3216-6990. WhatsApp 99721-5351. 99721-5351. Vidraçaria Fênix. Casa de Carnes do Toninho. Bovinos, suínos, aves, cáfita, linguiça, quibe e temperados em geral. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Rua Argeniro Acaiaba de Toledo, número 200, na cidade Jardim. Telefone 3216-3670. 3216-3670. Casa de Carnes do Toninho. Restaurante Frango Lango, todos os dias das 10 às 14h30. Self-service, marmitex, rotisseria com massas, caldos e tortas. Nos finais de semana e feriados temos frango assado e carne assada. Rua Abrão Tomé, 741, Cidade Nova. Telefone 3227-1616. 3227-1616. Frango Lango, há mais de 25 anos com você. Valorize a sua empresa apoiando o Espaço Aberto. 104,9. Olá, amigos da Espaço Aberto FM. Aqui é Carlos Toledo. Todo domingo, das 12 às 14 horas, estou aqui com o programa Recordações, relembrando as músicas MPB e internacionais do passado. Sintonizem! Olá, amigos da Rádio Espaço Aberto FM, sou o Thiago Paulon. Toda quinta-feira, das 20 às 22 horas, estou aqui com o programa especial Sertanejo, fazendo da sua quinta a noite muito mais sertaneja e muito mais especial. Conto com a sua sintonia. Só o amor vale tudo na vida. Olá, amigos e amigas da Espaço Aberto 104.9. Eu sou o Sérgio Sampaio e faço um convite para você acompanhar o programa Jornal do Trabalhador de segunda a sexta-feira, aqui pelo 104.9 da Espaço Aberto, do meio-dia à uma da tarde. Venha acompanhar informações sobre o meio sindical e sobre tudo o que acontece em São José do Rio Preto e região. Jornal do Trabalhador, há 22 anos em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de Rio Preto e região. Espaço Aberto FM. São Paulo ano inteiro, de janeiro a janeiro, tô precisando viajar. Fim de semana eu embarco pro interior, pra Franca do Imperador, não vejo a hora de chegar. Carne moída, uma pimenta bem ardida, água da mina para acompanhar. Ei, mãe, quero quiabo com carne moída, de sobremesa doce de cidra, cama macia pra repousar. Pai, tira a poeira da viola, toca bonito e me consola, estou precisando relaxar. Vou dar um pulo na cidade de Pedregulho, lugar onde me orgulho e minha infância recordar. Ardida, água da mina para acompanhar. Ei, mãe, quero quiabo com carne moída, de sobremesa doce de cidra, cama macia para repousar. Treze horas e sete minutos. Eu tento me esconder, mas é difícil pra mim. Imagino você do meu lado, isso parece não ter fim. De repente me encontro sozinho, precisando de carinho. A saudade vem, eu chamo por você. Me diga onde eu encontro esta paixão. Eu irei aí te procurar. Nas calçadas ou na rua, nas estrelas ou na lua, aonde poderei te encontrar? Apaixonado por você, estou sofrendo sem carinho. você. Vem me ver, não consigo te esquecer. Me diga onde eu encontro essa paixão. Eu irei aí te procurar, nas calçadas ou na rua, nas estrelas ou na lua, aonde poderei te encontrar. Apaixonado por você, estou sofrendo sem carinho. Abandonado por você, sem me ver, não consigo te esquecer. Apaixonado por você, estou sofrendo sem carinho. Abandonado por você, vem me ver, não consigo te esquecer. Vem me ver, não consigo te esquecer. Vem me ver, não consigo te esquecer. 104,9 Espaço Aberto FM. Agora pra valer o frio da mãe. Valorize você também as empresas que apoiam a sua comunidade. E agora? Não me pagaram as horas extras trabalhadas? Ainda não recebi o meu 13º. Minha rescisão está correta? Estenderam a minha jornada de trabalho e não querem me pagar por isso. Onde calculo a minha rescisão com segurança? Essa é a realidade de muitas pessoas que trabalham no comércio. Trabalhador, não permita que os seus direitos sejam desrespeitados. Seja sindicalizado e tenha os seus direitos protegidos juridicamente. Sim, Comerciários Rio Preto, o sindicato que luta por você. Mercado e Açougue Estoril, produtos de qualidade e procedência pertinho de você. Rua Gago Coutinho, 218, no Parque Estoril. Fale com o Júnior ou a Marley no WhatsApp 99705-1227. 99705-1227. Mercado e Açougue Estoril. Restaurante Rubens Dias, a melhor comida da região. Venha nos visitar ou retire sua Memetex. Rua da Fé, 454, Jardim Urano. Ligue 3229-1395. WhatsApp 991-130922. 991-130922. A melhor comida da região está no restaurante Rubens Dias. Atenção, a clínica de olhos do Dr. Conte mudou de endereço, não é mais no centro. Agende sua consulta na clínica de olhos Core, com o Dr. Conte, Dr. Guilherme, Dr. Rodolfo, Dra. Aline ou com o Dr. Diogo. Rua Paquetá, 2216 na Vila Nossa Senhora da Paz, pertinho do seminário. Também atende pelos convênios Unimed, Bem Saúde, Banco do Brasil e Cabesp. Telefone com WhatsApp 981-91-0085. Clínica de Olhos Cor. Valorize a sua empresa apoiando o Espaço Aberto. 104,9. Olá, ouvinte da Espaço Aberto, eu sou Marquinhos Santos, do programa Show da Tarde, e estou aqui toda quinta e sexta, das 13 às 15h30, sábado, das 12 às 15h30. Não esqueça, quinta e sexta, das 13 às 15h30, sábado, das 12 às 15h30. Espero por vocês! Espaço Aberto FM. Roberto Toledo. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Aqui fala Roberto Toledo. Agora eu também estou aqui na Rádio Espaço Aberto FM, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Reapresento o programa que faço todas as manhãs na Rádio Interativa, com muita informação, entrevistas, prestação de serviço. Show do Roberto, o programa inteligente do rádio. De sonho e de dó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu caverno. É de laço de nó, de gibeira ou de ló, desta vida cumprida a sol. O que é vida, vida para nós, sem hora de aparecer. Ilumina a vida escura e fundo o trem da minha vida. O que é vida, vida para nós, sem hora de aparecer. Ilumina a vida escura e da minha vida. O meu pai foi piano, minha mãe solinho, meus irmãos perderam-se na vida as coisas de aventura. Descansei, joguei, desci. Se as faz, eu não sei.